Tá tudo bem com você? Eu tô mandando esse áudio porque eu tô pensando em você. Oh, oh, oh. Às vezes é preciso aprender a perder e dar valor. Obrigado por me mostrar o que não é o amor. Eu queria tanto te esquecer, não deu. Agora eu me lembro de você e no Carabao, o furioso do Marajó. O Carabao, DJ Silvinho, Moisés Santiago, DJ Tom Máximo, vão tocar pra nós no Carabao. No Carabao. Lorraine Araújo, a voz da emoção. Às vezes é preciso aprender a perder e dar valor. Obrigado por me mostrar o que não é o amor. Eu queria tanto te esquecer, não deu. Agora eu me lembro de você e no Carabao, o furioso do Marajó. O Carabao, DJ Silvinho, Moisés Santiago, DJ Tom Máximo, vão tocar pra nós no Carabao. No Carabao.